Bora relembrar as antigas com Edson Ribeiro. Nome MM Produções e Eventos, a máquina de sucesso, essa é minha marca. Galera do Costa Abusado, Parelhinha Friozão, tamo junto. Parceiro Igor Henrique, Júnior Santos, João Vinícius. Aqui estou, no mesmo lugar de sempre. Tomando todas, tentando não lembrar da gente. Mas não sai da minha mente o teu beijo. Teu cheiro e as lembranças da gente fazendo amor. Oh, oh, oh. Eu vou pedir pro garçom aumentar o som. Bote o CD do Zezo pra ficar do jeito que eu quero. Eu tô mandando agora. Pra gente apaziguar naquele mesmo bar. HS Multimarcas, Saveiro Pé de Pano, Celto Sucatão, tá divulgando Edson Ribeiro com força, viu? Galera do Frango, tamo junto. Galera do Bob, Tenentinho Supremo, tamo junto. Meu parceiro Wellington Play, Paredinha Psicopata. Mas não sai da minha mente o teu beijo, teu sorriso e o seu cheiro. E as lembranças da gente fazendo amor. Oh, oh, oh. Eu vou pedir pro garçom aumentar o som. Bota o CD do Zezo pra ficar do jeito que eu quero. Eu tô mandando agora um táxi buscar pra reconciliar, pra gente apaziguar. Mas eu vou pedir pro garçom aumentar o som e bota o CD do Zezo pra ficar do jeito que eu quero. Eu tô mandando agora um táxi buscar pra reconciliar, pra gente apaziguar e uma cachaça nós tomar. Parceiro Miguel, atualizações, tamo junto. Parceiro Jefferson Farias, Paredinha Grave Louco, Leandro Danta. Pensou em apostar? Leandro Dantas, tamo junto. Parceiro Júnior, som oficial, Fox Atrevido. Pra tocar nos paredões, Celta 4 Vias, tamo junto. Ripa Burguesia, estoura o Pernambucano.